eu canto. Vou passar adiante a minha história, o ensinamento, o encantamento que aprendi com meus avós. Vou passar adiante meu conto, vou passar adiante minha história, o ensinamento, o encantamento que aprendi com meus avós. Quilombola, sacacá, mateiro, festeiro, peara, artesã, mãe de santo, parteira, maranduêira. Eu vou escrevendo memórias no tempo, identidades, pertencimento. A toada é meu canto de avivamento. Caprichoso eu sou, minha fala dispara a flecha da sabedoria ancestral. Na beira do rio, ao redor da fogueira, maloca, mocambo, terreiro e quintal. Bicho, folha, arau, eu vi, anhanga, matinta, curupira. Aqui tem encanto da Yara, mãe d'água. Boto, cobra grande, gente que vira bicho. Tradição festejada de geração em geração. Quem contou, quem contou? Quem contou foi Tuxau, Agongô. Quem contou foi Caboclo Caprichoso. Foi Adolfo Lourindo quem contou. Mestre Valdir, Viana, Marujo, Marina, Morando, Bagrio, Maranduêiro. Morando, Bagrio, Maranduêiro. Sabedoria ancestral. Na beira do rio, ao redor da fogueira, maloca, mocambo, terreiro e quintal. Bicho, folha, arau, eu vi, anhanga, matinta, curupira. Aqui tem encanto da Yara, mãe d'água. Boto, cobra grande, gente que vira bicho. Tradição festejada de geração em geração. Quem contou foi Brio. Quem contou foi Tuxau, Agongô. Quem contou foi Caboclo Caprichoso. Em forma de verso ao som do tambor. Foi Adolfo Lourindo.